e acabamos sem uma devida solução, né, Marcelo? É. ZYK690, Rádio Gazeta M 890. Dirigida pela Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Ouça também pela internet gazetam.com. Gazeta M, você faz parte. Prepare-se para uma viagem pelo mundo do futebol. E vamos com o ZYK 534, Rádio Atlântica de Santos, São Paulo, operando em 590 kHz.